Amador, bom dia, tá 3201. 3201, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 29, check 3. Achei uma travada livre, pouso na 120, tá 3201. Oi, WebRed 5898, ponto de espera. Decola de imediato assim que autorizado, Web 5898. Afirmo. Faz o R2 da TAM, está na final ali, mantém a cabeceira no zero. Faz o R2 ali, mantém. 898. Cinco milhas para o Índia Serra, Rio 5973. 5973 da Rio, chame tu em 118.612, bom pouso. 18.6, obrigado. Controle, perdão, Torre Salvador, Rio 5973, tá full, perdão, tá no localizador, mantendo 2000. São 3201, libera a direita, seu solo Voz 15, taxi até o portão 9, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette até o 9, tá 3201. Web 5898, vento 120 graus, 11 nós, livre decolagem, pista 10. Iniciando 5898, livre decolagem. Grande Rio, aguarde pista livre, altímetro 10 no 4. 7, aguardando Rio 5973. Cinco, nove, sete, três, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, check 3. 7, trem ainda tá em cima. Web decolou aos 17, transfere 198, bom voo. Valeu, obrigado aí, bom trabalho. E na final agora, normal de 4 milhas. Baixado e travado, Rio 5973. Sente livre pouso, Rio. Decolagem, sobre mantenha 340, saída da EL. 340, saída da EL, é o 5898, obrigado. Utilizaria direto da EL pro 5898? Leda. É direto... qual a posição? Leda, Lima Eco Delta Alpha. Ok, obrigado, pronto Leda, brigadão. O 5808, Goiânia, 340.4. 340 Goiânia, dá até uma para a 340 Goiânia autorizado, primeira via piso Luno 7, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida gole, transição ao fito, controle 199 decimal 8, responde 5462. 5808, correto, para o pushback e acionamento. O 5973 no solo aos 20, livre táxi até o pátio 3. Até o pátio 3, obrigado, Rio 5973. Nada, Figueirão? Beleza, Vitor, viu chutado assim rapidão, imaginei que fosse você mesmo. O senhor perguntou quem era quem? Figueirão. Não, não, Figueirão tá indo pra Belém hoje. Beleza, abraço. Nada. São Salvador, Webjet, Juliette India. Prossiga, Juliette India. A solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Já está pronto para iniciar o push? Afirmativo. Sim, autorizado início de pushback, me chame para ingresso no pátio principal, Juliette India. Afirmativo, chamarei. Romeo 5973, está observando o Hebe aqui na nossa frente. Posso sair um pouquinho pela esquerda? Afirmativo, sua segurança está livre, Rio 5973. Muito obrigado. Salvador Juliette Índia, pronto para ingresso no Pátio 1. Autorizado ingresso, reporte ao término Juliette Índia. O portão é meia dúzia? Negativo, posição número 3 do Pátio 1. Ah, ok, gente, reporte ao término. Afirmativo, reportarei. B5898, chame Recife 1251, alternando 3325. Recife 1325, bom dia. 04, bom dia, sem identificação, desça para 2 mil pés, altímetro 1014, chegada bom. 2014, bom, 04. Salvador, bom dia, Azul, Alfa Yankee Lima. Alfa Yankee Lima, prossiga. Yankee Lima está no pátio 3, solicita autorização para reboque para o pátio principal, posição 1. Autorizado início de pushback e reboque, me chame para ingresso no principal, Yankee Lima. Chamará para ingresso. Salvador, Juliette Índia, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Ok, senhor, bom dia, um abraço. Zero Epsilon 08 está com 9,5 a bordo, autonomia 4 horas e 6 minutos. Alterna Galeão, pronto para o táxi. 5808, táxi via Índia até o ponto de espera, altímetro 1014, aporte no ponto de espera, pronto para decolar. Índia até o altímetro 14, pode entrar no ponto de espera, vai 5808. Índia apenas, Índia ponto de espera. Salvador, Gol no 607, informação, rotão. Gol no 607, acione identificação, desse mantém o 040, chegada a Bonf. Identificou, 040, Gol no 607, chegada a Bonf. Vai, 5808, está pronto para a parte da onda dela. 5808, ali ainda cola a pista 10, vento 130 graus, 612 de nós. Sete no 5, acione identificação, desça e mantém o 050, chegada bom. Mike Tango Juliette, acione identificação, desça e mantenha nível de voo, corrigindo, 3 mil pés, desça para 3 mil com 1014 chegada à Mare. 3.014 na Mare, ô Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, reduza para 250 nós. 250. voador Alfa Lima para ingresso em Pátio Central. Frenado ingresso, Apache Alterno, Yankee Lima. Repórter Alterno, Yankee Lima. Web 5808, decolado aos 3-4, transfere controle para volta. Controle, obrigado. Salvador, bom dia, 5808, decolado 1500. Web 5808, bom dia, contato radar na decolagem, submantém um 340 saída Gole, transição ao fito. 40 Gole, fito 508, poderia voar a Gole, está presente? Negativo, mantém o perfil lateral. Do 08 copiou? Copiou, está mantendo o perfil, 508. Juliette, redução para 210 nós. 220, Juliette. Boa noite, 04, livre aproximação de SXI para pistão a zero. Acusa estabilizado no localizador. Reportará localizador no 804. O 607 reduzido para 210 nós. Reduzindo para 210 nós, o no 607. Salvador, bom dia. Está 3201, 120. 3201, Confins, protocolo 360. Você escuta. 360 autorizado para Confins, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El Leda após Leda Bridge, intercepta e segue na Peso 16, controle 199 decimal 8, transporta 5465. 5060, bom, ficou 19. 30, Peso 16, 198, controle 5465. 3201 correto, chame para o pushback acionar. O 607 completa a redução até 1809. Reduzindo para 179, gol no 607. Cheque Lima, grato, bom dia. no localizador, pista vista, 1804. Voo 1804, completa aproximação LS, chame Torre Salvador agora em 118, decimal 62. 186, 1804, obrigado. Voo 715, reduza para 2009. Salvador, boa noite 04, bom dia, estabilizado o localizador. Boa noite 04, muito bom dia, baixou e travou? Afirmo. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 62 de nós. Livre pouso na 10, boa noite 04. Para 50, voa no 7 no 5. Confere, desça até 4 mil pés com 1014, voa no 7 no 5. 4 mil com 1014, 7 no 5. Tango Juliette, missa em redução para aproximação, tráfego à frente 5 milhas com 130 de ground speed. Lá reduziu, Juliette. Voa no 607. Voe com a proa 790, coisa então, proa 200, para aumentar o espaçamento com o tráfego à frente. Dentro da presença sobre a tração para proa 200, descendo para 040? 3000 com 1014. 3000 com 1014, agora 607. Mike Tango Juliette já estabilizado? Afirmativo, está reduzindo aqui para 170 nós. Complete a aproximação e chama a Torre Salvador agora, frequência 118.62. 18.6, boa. Salvador, bom dia, o Mike Tango Juliette. Localizador. 72.000, aguardando o último vetor, agora no 607. Juliette, reduzindo. Confere, vai chamar Recife agora, frequência 1288, alternando 13325, web 5808. O número 07 para o 120 para o localizador. 120, limitado.